Fecheiro 10. Nessa noite, enquanto nos reclinávamos em sofás almofadados e jantávamos iguarias vindas do mar, Bito contou-nos a história das duas mulheres que viviam na casa ao lado. A Trifosa tem mais ou menos a mesma idade que eu, mas ficou viúva há muito tempo. Na realidade, não muito depois do nascimento do filho. O marido deixou-a a salvo de necessidades. Por lei, claro, o herdeiro era o bebê. Mas ela conseguiu apoderar-se da herança. Raramente isso acontece. Por norma, um parente do marido assume o controle dos negócios e a viúva é bruscamente afastada. Mas graças à falta de homens adultos, de ambos os lados da família, a Trifosa conseguiu estabelecer-se a si própria como a matriarca da sua residência, controlando a herança e ficando livre para educar o filho como muito bem entendesse. Uma circunstância pouco habitual para uma mulher. Então, como controlas tu as tuas finanças, Bito? Perguntei. Tecnicamente, não controlo. Os meus negócios têm de ser supervisionados pelo irmão mais novo do meu falecido marido. Felizmente, ele é muito razoável. Queres dizer que o tens na palma da mão? Disse Antípatro secamente. Bito pigarreou. Continuando a história. A Trifosa conseguiu tornar-se uma mulher independente. E desde então que se começou a falar da forma como educava o pequeno Timon. Era esse o nome do rapaz. Suponho que tenha sido educado por tutores que vinham a casa. Mas a maior parte dos rapazes de boas famílias são enviados para ginásios, onde podem conviver com outros e receber treino atlético. A Trifosa manteve-o em casa. O rapaz nunca travou amizades próximas com rapazes da sua idade, nem nunca participou em competições. Tendo perdido o marido, talvez a mãe se tenha tornado superprotetora em relação ao rapaz, sugeriu Antípatro. Talvez, respondeu Bito. Mas houve sempre algo estranho naquela casa. Terá sido a Trifosa, cautelosa, como sugeres? Ou terá sido insensível e negligente? Quase ninguém via o pequeno Timon. É como se ela o mantivesse aprisionado dentro de casa. E há alguns anos, quando ele atingiu a idade para casar, em vez de se encontrar com famílias locais que tivessem filhas que fossem boas candidatas a casar, a Trifosa levou o jovem para Comagena, em busca de noiva. Ao que parece, é de lá que vem a sua própria família. E aí conseguiu casar o Timon com uma rapariga de dote muito apetecível. A jovem Corina, que vocês viram hoje na varanda. Regressaram, os três, a Alicarnasso, e instalaram-se naquela casa. Não houve qualquer festa para apresentar a noiva aos vizinhos. De vez em quando eu via o Timon e a mãe a passear. Mas a noiva de Comagena raramente se afastava da casa. Claro que isso não é invulgar. Muitas vezes a jovem noiva é mantida isolada, até dar à luz o primeiro filho. Provavelmente sou uma das poucas pessoas que a vê, devido à vista da minha varanda sobre a sua. À tarde, a Corina gosta de se sentar um pouco ao sol. Ocasionalmente, tento incitar uma conversa com ela. Mas é estranho ter de levantar a voz. E a rapariga é tão conversadora como uma pedra. Tenho de me esforçar imenso para lhe arrancar um simples sim ou um não antes que se apresse a voltar para dentro de casa. Imagino que seja apenas tímida, disse Antípatro, para ser simpático. A pobre rapariga vem de longe e, pelo que contas, não conhece ninguém fora da casa da sogra. Uma cidade grande como Alicarnasso deve parecer bastante avassaladora para uma rapariga de Comagena. E imagino que se sinta intimidada por uma mulher da tua sofisticação. Bito esboçou um sorriso matreiro. Queres dizer que a Trifosa lhe disse que eu sou uma criatura promíscua e a advertiu para que evitasse falar comigo. Posso ser sofisticada, mas nunca ninguém andou por aí a dizer que eu era uma assassina. O que queres dizer com isso, prima? Cerca de um ano, depois de ter trazido a noiva para Alicarnasso, o Timon morreu subitamente, ao que se diz devido a uma febre. Ainda não tinha completado os 20 anos de idade. Mal tinha atingido a maioridade e assumido o controle da herança. Pensa nisto. O pai do rapaz também morreu em idade jovem. A Trifosa tornou-se viúva pouco depois de ter sido mãe. A Corina nem sequer teve um filho antes de perder o seu jovem marido. São ambas viúvas. Duas vítimas da tragédia, declarou Antípatro. Mulheres de diferentes gerações, partilhando uma casa. Cada uma privada do marido, mantendo juntas o decoro de viuvez, vestindo de preto. A mais velha, a ler em voz alta para a mais nova, naquela varanda. Que cena marcante! Sabes, penso que possa haver um poema bastante bom nisto tudo. Antípatro suspirou e improvisou. Duas viúvas de Alicarnasso viviam por trás da mesma fachada. Uma era bela, jovem e tímida. A outra, austera e reservada. Ainda não ouviste a história toda, disse Bito, interrompendo. Devia ter ficado irritada com o comentário de Antípatro acerca da manutenção do decoro da viuvez. Ninguém sabe ao certo como morreu Timon. Tudo aconteceu de repente e a cerimónia fúnebre decorreu quase sem aviso. Quando a maior parte das pessoas soube do infortúnio, as cinzas do pobre rapaz já tinham sido encerradas no sepulcro da família, ao lado das do pai. Todos concordaram que o funeral tinha sido organizado com uma rapidez fora do comum. Supostamente, o Timon morreu de febre. Acontece, disse Antípatro. Mas quando as pessoas começaram a fazer perguntas, ninguém conseguiu encontrar um médico que tivesse sido chamado para tratar do jovem. Nem conseguimos encontrar alguém que tivesse estado presente no funeral. Parece ter sido um acontecimento reservado à família, só tendo estado presentes na cerimónia fúnebre a mulher, a mãe e os escravos da casa. Uma vez queimado um corpo, não existe forma de saber qual a causa da morte. Quaisquer provas de veneno ou ferimento desaparecem para todo o sempre. Depois, as pessoas começaram a recordar-se da morte do pai do Timon, que, pensando bem, começou a parecer igualmente suspeita. Também ele morreu de repente. E em ambos os casos, devido à falta de parentes homens, foram as viúvas que herdaram, apesar das disposições legais que impedem uma mulher de possuir propriedade diretamente. E assim, o que temos são dois homens, ambos mortos, e duas mulheres, ambas vivas e bem de saúde, que conseguiram herdar tudo. Antípatro estava chocado. Estás a sugerir que a jovem e adorável criatura que vimos naquela varanda assassinou o marido para ficar com as suas posses? E que o fez com a conivência da própria mãe do jovem rapaz? Estando agora ambas a viver juntas, felizes da vida, um par de assassinas a sangue frio, gozando dos despojos de um crime desprezível? Onde estão as provas que sustentam tão terrível acusação? A ideia parece absurdamente rebuscada. Para ti, talvez, disse Bito. Creio estar mais bem colocada para avaliar até onde uma mulher pode ir para viver a vida que escolheu. Mas uma mãe participar no homicídio do próprio filho, preferindo a nora? Isso não faz sentido. Uma vez mais, primo, penso que subestimas as complexidades das emoções e dos desejos que podem guiar uma mulher. Consideras que o amor materno é o início e o fim da existência de uma mulher, mas nem todas as mulheres correspondem ao perfil de esposa dedicada e mãe devota. A realidade do mundo pode ser muito mais complicada do que imaginas. Bito baixou a voz. As pessoas até se começaram a perguntar se a Trifosa e a Nora não seriam amantes. Basta, prima. Quando dizes as pessoas, presumo que te refiras aos homens e mulheres que frequentam esta casa nas noites em que as recebes, disse Antípatro, com o semblante carregado. Bem, se este é um exemplo do tipo de boatos vulgares que vocês propagam, prefiro de facto passar esses serões na companhia muito mais racional do Heródoto. Como desejares, primo, retorquiu Bito num tom sem qualquer emoção. Como uma boa anfitriã, vendo que o tom da conversa se tinha excedido demasiado, mudou habilmente de assunto e conduziu-nos para temas mais agradáveis. A refeição daquela noite devia ter sido demasiado rica para a constituição de Antípatro, pois no dia seguinte queixou-se de indigestão e deixou-se ficar no quarto. Bito percebeu que eu estava desejoso de explorar a cidade e ofereceu-se para ser meu guia. Só nós os dois? Perguntei. Bito sorriu. Claro que não. Levarei connosco um escravo para satisfazer as nossas necessidades. Ah, e um guarda-costas para levar o meu dinheiro. Quando nos cansarmos de andar, talvez queiramos arranjar uma liteira para dois. Não, o que eu queria dizer... Eu sei o que querias dizer. Será aceitável para uma mulher como eu caminhar pela cidade acompanhada por um belo rapaz com metade da sua idade que não seja seu parente? Bem, Gordiano, já és crescido, um cidadão de Roma. Deves decidir por ti próprio se queres ser visto na minha companhia em público. E levas-me a ver o mausoléu? Não encontrarás um guia com mais conhecimento do que eu. Conheço a origem e o significado de cada uma das esculturas do monumento. Se estiverem de serviço os guardas certos, até poderei conseguir que nos deixem subir ao piso mais elevado. Nem toda a gente está autorizada a fazê-lo. Então de que estamos à espera? Retorqui. Bito era de facto um guia esplêndido. Começámos por visitar o Palácio Real ali próximo, construído por Mausolo. Segundo Bito, o estilo arquitetónico e técnicas de construção utilizadas eram únicos. Os ornamentos eram feitos de mármore, mas as paredes, enormes, eram de tijolo coberto por uma espécie de gesso, tão finamente polido que à luz do sol brilhava como vidro. Uma liteira transportou-nos colina acima, mesmo até ao topo, onde se encontrava o Templo de Ares. Tendo vindo de Éfeso, onde visitara com Antípatro o Templo de Ártemis, era difícil ser impressionado por um outro templo. Mas aquele era sem dúvida grandioso e a colossal estátua do Deus no seu interior era verdadeiramente intimidante. Descemos pelo teatro para que eu o pudesse ver, atravessando em seguida o animado bairro de lojas e tabernas onde parámos para comer qualquer coisa. Por fim chegámos ao mausoléu. Primeiro demos uma volta ao monumento a pé, para que eu pudesse apreciar a decoração dos quatro lados. Bito não tinha a certeza de quantas estátuas adornavam o monumento, mas estimava que seriam pelo menos 250. A população de uma cidade de dimensão considerável, pensei eu. Bito referiu as várias influências arquitetónicas que se podiam ver no monumento, indicadoras da localização de Cária, na confluência das maiores culturas do mundo. As camadas mais baixas sugeriam uma cidadela persa inexpugnável. O nível mais elevado, com as suas colunas, era claramente grego. e o telhado remetia para o Egito e outra das sete maravilhas, a Grande Pirâmide. Todas aquelas influências fundiam-se de forma magnífica e harmoniosa para criar o mausoléu. Cumprindo a sua promessa, Bito conseguiu convencer um dos guardas a deixar-nos entrar no monumento. Para minha surpresa, não havia no seu interior nenhum espaço grandioso, apenas uma escadaria estreita, em caracol, que subia até um terraço que dava a volta ao nível superior, pelo interior das colunas. Presumi que as camadas inferiores tivessem divisões e que o piso superior fosse um templo com uma câmara sagrada. Mas, segundo Bito, à exceção do sepulcro selado no piso térreo, toda a estrutura era sólida, um espaço vazio, como a cela de um templo. Deveria ser uma impossibilidade de engenharia. Só um núcleo de pedra sólida poderia suportar o telhado em forma de pirâmide de degraus, incrivelmente pesado, e a quadriga colossal sobre o mesmo. Deixando o escravo e o guarda-costas para trás, subimos os dois pela escada estreita em caracol até ao terraço. Quando cheguei ao último degrau, estava ofegante. A dimensão das colunas vistas de tão perto era verdadeiramente espantosa. Com as estátuas gigantes de Mausolo, Artemisia e dos seus antepassados, elevando-se muito acima de nós, senti-me como se deve sentir um cão sentado à sombra de um ser humano. No entanto, quando vi a paisagem, senti-me como um deus. Para lá do porto repleto de embarcações, vislumbrei as ilhas e os promontórios rochosos que se estendiam até ao mar aberto. As embarcações mais distantes não eram mais do que meros pontos brancos, as suas velas refletindo a luz do sol. Nunca tinha estado a tão elevada altura, nem mesmo quando subira ao topo do Monte Capitolino em Roma. Pensar que tinha chegado a tal altura, subindo uma estrutura feita pelo homem, era quase inacreditável. Isto é sem dúvida uma maravilha, murmurei. Bito sorriu e pousou a mão no meu braço. Senti um calafrio de prazer. A altitude provocava-me vertigens. Estávamos sozinhos na plataforma. Num impulso, beijei-a na boca. A prima de Antípatro não recuou. Depois de o meu coração bater algumas vezes, descolou os lábios dos meus e sorriu. Creio que o primo Antípatro não aprovaria o teu comportamento, meu jovem. O Antípatro não está aqui. Jamais conseguiria subir aquelas escadas. Rimo-nos os dois. Bito recomeçou a andar. Seguia. Demos lentamente a volta ao monumento. Cada uma das quatro vertentes oferecia-nos uma paisagem de cortar a respiração. Bito, posso fazer-te uma pergunta pessoal? Podes. O que fazes é apenas pelo dinheiro? Bito riu. Isso é mesmo uma pergunta pessoal. Mas como a fizeste tão educadamente, vou responder. Não, não é apenas pelo dinheiro. A vida de uma etera é algo por que sempre tive curiosidade. Nunca sonhei poder experimentá-la. Então, tu gostas do que fazes? Bito riu mais uma vez. Quer acredites, quer não, Gordiano, uma mulher, mesmo uma mulher com a minha idade, é capaz de sentir prazer carnal. Eu sei disso, claro, não quis dizer... Por que bebeu Artemisia as cinzas do falecido marido? Como parte de um feitiço mágico? Porque pensou que o poderia ressuscitar? Não. Porque o desejava fisicamente, de tal forma que misturou a substância de ambos, da única forma que ainda era possível. Depois do meu marido morrer, descobri que também tinha os meus desejos. mas não vi qualquer razão para me contentar com cinzas, quando estava disponível carne quente e viva. Para Artemisia, o desejo era mais forte do que a morte. Para mim, o desejo é mais forte do que a idade. Caminhava à minha frente, apreciando a paisagem. Então, e tu, Gordiano, já tiveste muitas parceiras? O meu rosto enrubesceu. Não sou virgem, respondi, recordando a minha última noite em Éfeso. Bitu olhou para trás na minha direção, assentindo. Mas há experiências que ainda não tiveste. Não é mau de todo, Gordiano. Significa que ainda tens muito à tua frente. O meu primo está a levar-te numa visita às chamadas Sete Maravilhas, mas acabarás por descobrir que o mundo encerra muitas outras maravilhas, não só feitas de pedra e bronze, mas também de carne e sangue. Penso que tu és uma maravilha, Bito, queria eu dizer, mas receei ser tomado por idiota. E cobras sempre pela tua companhia? Que questão interessante, Gordiano. Não, nem sempre, e não a toda a gente. Bito rodou sobre si mesma e olhou-me de frente. Mas quer eu venda os meus serviços ou os ofereça, permaneço uma mulher livre. É importante que me compreendas, Gordiano. Os homens pagam-me, mas não me compram. Não sou de nenhum homem. Nunca serei de nenhum homem. Lembra-te disso, por favor. Se alguma vez sentires vontade de me voltar a beijar, compreendes? Sim, duvido. Tu és jovem, Gordiano. O teu coração irá para onde quiser. Mas quero ser franca contigo desde o início. Aconteça o que acontecer entre nós. Chegámos à vertente ocidental do monumento e fitámos o sol que se afundava sob os montes distantes. Fiquei a saber que, em Halicarnasso, mais espetacular do que ver o sol pôr-se atrás do mausoléu era assistir ao pôr do sol no próprio mausoléu, ao lado de Bito. Embora Bito tivesse declarado que se tratava do seu templo preferido, já que era uma feroz devota da deusa do amor, naquele dia não tivemos tempo para ver o templo de Afrodite e de Hermes, nem a fonte de Salmacis, que Antípatro mencionara. Bito explicou que naquele mês, dentro de alguns dias, se realizaria na fonte um ritual anual e que nessa altura a visitaríamos. A indigestão de Antípatro estendeu-se por vários dias, mas o meu velho mestre foi recuperando aos poucos. Quando por fim se estava a sentir de novo em forma, Bito ia organizar um dos seus encontros. Mudaste de opinião, primo? Perguntou ela entre as ordens dadas aos escravos, respeitantes aos vários preparativos. Irá Azótico de Zeugma comparecer como convidado de honra? Infelizmente, Bito, a tua comida não me cai bem e temo que os teus convidados e respectivas conversas me provoquem também uma indigestão. Passarei o serão na companhia de Heródoto, se não te importares. E tu, Gordiano? Olharam ambos para mim e ambos ergueram uma sobrancelha. Penso que estarei presente, se me for permitido. Antípatro cerrou os lábios, mas não disse nada. Bito pareceu agradada. Nessa noite, os primeiros convidados a chegar foram as outras heteras. Eram cinco. À medida que iam chegando, Bito foi-mas apresentando. Três eram estrangeiras, com pronúncias exóticas. As outras duas eram viúvas. Eram todas mais jovens que Bito, mas entre elas não constava uma única rapariguinha nervosa. Eram mulheres do mundo, ponderadas e confiantes. Em termos físicos, cada uma tinha características próprias. Uma era uma loura voluptuosa, outra uma ruiva esguia e por aí fora. Os vestidos eram apertados e cintados, de forma a acentuar os seus atributos, mas não eram indecorosamente reveladores. O vestido de Bito era o mais arrojado. Pela primeira vez, eu tinha a oportunidade de ver o tecido brilhante a que chamavam seda de cós. A sua cor verde combinava com os olhos dela. O brilho translúcido criava a ilusão de que não tinha nada a cobri-la, senão um lençol de água ondulante que de alguma forma se agarrava à sua pele. Enquanto as heteras se instalavam e os escravos levavam a cabo os últimos preparativos, Bito puxou-me para o lado. Os homens estão prestes a chegar, disse ela. Antes que o façam, talvez queiras escolher a tua companhia para esta noite. A minha companhia? Para mais tarde. Ah! Exclamei eu baixinho. Há alguma que prefiras em relação às outras? Vê outra vez. Não olhei sequer de relance para as outras. O meu olhar fixou-se nos olhos verdes de Bito. Acho que sabes qual é a minha escolha, respondi. Bito sorriu e deu-me um beijo tão delicado que quase não o senti. Como se uma brisa quente deslizasse pelos meus lábios. Os 5 homens que Bito recebeu nessa noite estavam impecavelmente cuidados e bem vestidos, envergando coloridas túnicas de estilo romano e sapatos de aspecto dispendioso. Eram todos bem falantes e alguns até Antípatro teria considerado espirituosos. As conversas passavam pela política, cuidadosas observações sobre a guerra entre Roma e Mitridates do Ponto, que se começava a desenhar. Negócios, o efeito que tal guerra teria no comércio, e arte, a reposição do Faetonte de Eurípides num festival recente, que todos concordavam ter sido um triunfo. A comida era excelente. O vinho fluía de forma constante, mas era misturado com água, de tal forma que ninguém ficou inebriado demasiado depressa. Depois da refeição, houve um pequeno espetáculo. Uma das raparigas tocou lira, enquanto outra cantava. Ambas eram artistas de talento. Depois, enquanto as outras mulheres agitavam chocalhos e percutiam pandeiretas, Bito dançou. Enquanto a observava, recordei um poema de Antípatro sobre uma famosa cortesã de Corinto que se mudara para Roma a fim de exercer o seu mistério. Os olhos derretidos, os olhares mais suaves que o sono nos lançam, os braços como as águas das profundezas balançam. O seu corpo parece não ter ossos quando dança, suave e maleável como queijo creme. Agora viaja para a Itália, onde Romanos vai provocar, para que depositem as armas e os seus modos guerreiros possam abandonar. Bito era sem dúvida capaz de fazer com que este romano depositasse as armas, pensei, incapaz de afastar dela o olhar. Quando a dança terminou, Bito juntou-se a mim no sofá de refeições. Estava corada de esforço. Senti o calor que emanava do seu corpo. Fui distraído por pensamentos errantes e só gradualmente compreendi que a conversa tinha deslizado para a questão das vizinhas de Bito.